Obrigado. Eu vou chamar um amigo meu para fazer uma participação aqui. O Ziza Padilha, que é compositor, violonista, guitarrista. Gay. Entretanto, a cenoura não é. Essa cenoura quer ser Nora, a cenoura não quer ser pública, o biribá só quer ser Nora. Obrigado.